A académica da Universidade de Évora não sabe o que tem Évora para dela se lembrar tanto. Mas nós? Ah, nós sabemos. Nós, neste espaço radiofónico da Rádio Telefonia do Alentejo, sabemos. Nós sabemos que é porque existe em Évora outra universidade, a Universidade dos Séniores. A Universidade Sénior de Évora. A Universidade Sénior de Évora que, neste espaço radiofónico, semanalmente está consigo e que, não só em Évora continuará, como pelos jovens da Tuna Académica ansiosamente esperará. Aqui, deste lado, semanalmente, estamos consigo. Eu, Alice Ferreira, responsável pela idealização, organização e apresentação de conteúdos. E Manuel Aranha, responsável pela sua realização técnica. Se tem mais de 50 anos e quer continuar a ser jovem, junte-se a nós numa nova aprendizagem. A aprendizagem ao longo da vida. Somos a Universidade Sénior de Évora e estamos à sua espera. Na Rua Fernanda Seno, número 20B, em Évora. RTA-FM. As palavras são danadas para caramba, diriam algumas das pessoas que conhecemos. Por exemplo, a palavra democracia, cuja constituição vocabular significa o que todos sabem, isto é, o governo do povo, numa análise mais profunda que tem a ver com o discurso em que é empregue, para uns pode significar uma coisa e para outros pode significar outra. Querendo isto dizer que cada qual é emprega para tirar o benefício que a si próprio importa, ficando quem o ouve ou quem o lê parcial ou totalmente baralhado, já que o seu ajuste no discurso se pode apresentar completo e totalmente desajustado. Já repararam, então, o quão mais fácil seria se as palavras complicadas desaparecessem, os discursos encolhessem e os dicionários emagrecessem? Se calhar todos com isso beneficiariam. Os emissores, porque o discurso simplificariam, e os receptores, porque esse discurso melhor compreenderiam. E, todavia, bem, afinal, pensando melhor, se todos com isso beneficiariam, se calhar até não. É, se calhar até não. Afinal, acho que não. E depois, como é que um vendedor, um político, enfim, um fazedor de opinião, poderia, com poucas e simples palavras, o seu público melhor enganar? Como poderia ele, então, demonstrar, por exemplo, que um gato é, afinal, um cão? Se tem mais de 50 anos e quer continuar a ser jovem, junte-se a nós numa nova aprendizagem. A aprendizagem ao longo da vida. Somos a Universidade Sénior de Évora e estamos à sua espera. Na Rua Fernanda Seno, número 20B, em Évora. Inclinada junto ao seio, e os rapazes, quando eu passo, dizem sempre um galanteio. Para me ver, descem do monte os pastores com os seus gados, e na aldeia, os despeitados já chamam à minha fonte, a fonte dos namorados. Depois, quando ao sol pôr, cantando vou à beira do rio, há sempre um eco de amor que responde ao desafio. loiro e perfeito, que de beber me pediu. Quando pus a vinha a jeito, roubou-me um beijo e fugiu. Curti a afronta sozinha, não disse nada aos meus pais. E à sombra dos olivais, vou esperá-lo à tardinha, para ver se ele rouba mais. Depois, quando ao sol pôr, cantando vou à beira do rio. Há sempre um eco de amor que responde ao desafio. E as águas a rolar, rindo e cantando, entre o arvoredo, conseguem disfarçar a voz de um terno par e um beijo trocado em segredo. África, berço de mundo, continente fecundo. Dicante que Senegal a cabermane soreul. Sumuye boni nyari rewi benle. Sama gente ki mangi nyan yala mon mako. Afrika don ben rew ndax ya di suñu ya. Afrika, Afrika, Afrika. Yama nga yelo, yama nga ifanan. Afrika, Afrika, Afrika. Yama nga yelo, te yama nga ifanan. Já chega a hora para enfrentar a realidade. Povo sofredor, já carnascedor, para viver na página progresso. África, África, África. África minha, África nossa. África, África, África. Berço de mundo, continente fecundo, como África, nem bolo de Japante, punho Japante, gana amdole. Com sama gente que manguinhan e alawan mako, África don benareu, nachmodi sunyé. África, África, África, yamanga yelo, yamanga ifana. Manga yelo, te llamanga ifana. África, sinu, África. África minha, África nossa. África, sinu, África. África minha, África nossa. África, sinu, África. África minha. Un bon matin, je sais que je m'éveillerai différemment de tous les autres jours. Et mon cœur délivré enfin de notre amour. Et pourtant, sans un remords, sans un regret, je partirai droit devant moi, sans espoir de retour. Loin des yeux, loin du cœur, j'oublierai pour toujours. Et ton corps, et tes bras, et ta voix, mon amour. Et pourtant, pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, j'arracherai sans une larme, sans un cri, les liens secrets qui déchirent ma peau. Me libérant de toi pour trouver le repos. Et pourtant, je marcherai vers d'autres cieux, d'autres pays, en oubliant ta cruelle froideur. Les mains pleines d'amour, j'offrirai au bonheur, et les jours, et les nuits, et la vie de mon cœur. Et pourtant, pourtant, je n'ai que toi. Et pourtant, pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, il faudra bien que je retrouve ma raison, mon insouciance et mes élans de joie. Que je parte à jamais pour échapper à toi. Et pourtant, dans d'autres bras, quand j'oublierai jusqu'à ton nom, quand je pourrai repenser l'avenir, tu deviendras pour moi qu'un lointain souvenir, quand mon mal et ma peur et mes pleurs vont finir. Et pourtant, pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, pourtant, je n'aime que toi. Pourtant, pourtant, je n'aime que toi. Pourtant, pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, pourtant, je n'aime que toi. Se tem mais de 50 anos e quer continuar a ser jovem, junte-se a nós numa nova aprendizagem. A aprendizagem ao longo da vida. Somos a Universidade Sénior de Évora e estamos à sua espera, na Rua Fernanda Seno, número 20B, em Évora. RTA-FM. Chorona, chorona, chorona, leva-me ao rio. Ai, lombas, lombas, lombas, leva-me ao rio. Toca-me com o teu manto, chorona, já vou de ti. Toca-me com o teu manto, chorona, porque eu morro de frio. Dois beijos tenho na alma, chorona, que sempre recordarei. Dois beijos tenho na alma, chorona, que sempre recordarei. O último de minha mãe, chorona, o primeiro que te dou. O último de minha mãe, chorona, e o primeiro que te dei. Ai, ai, ai, ai, ai. Sucessos de sempre tocam na telefonia. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Suis-moi là où je sais où. Suis-moi. Et si je suis pas, suis-moi là où niche les bouts. Suis-moi, là où rien ne presse. Suis-moi, et v'là que nous y voilà. S'pose, c'est si bon quand on s'pose. Plus de questions et qu'on ose ouvrir enfin les bras. S'père, c'est si bon quand on s'père. Sans ces espèces de repères qui nous repèrent. Thank you.

RTA-FM. Se julgas o meu ciúme, vive comigo ao meu lado. Eu vou dizer que amo muito, anda de me afastar. Ciúme, não, já não tenho. A vida não me condena. Como posso ter ciúmes, sentir traição, sentir dor? Como posso ter ciúmes se já não te tenho amor? Ciúme, nem penses nisso, atrás de ti já não vou. Como posso ter ciúmes se o nosso amor acabou? Como posso ter ciúmes se o nosso amor acabou? Gostavas, eu sei o bem, que sofresse o meu ciúme. Querias que o meu coração fosse fogueira sem lume. Mas podes ter a certeza que sofri, mas tudo passou. E se o ciúme cá esteve, e se o ciúme cá esteve, veio sim, mas não ficou. Como posso ter ciúmes, sentir traição, sentir dor? Como posso ter ciúmes se já não tenho amor? Ciúme, nem penses nisso, atrás de ti já não vou. Como posso ter ciúmes se o nosso amor acabou? Como posso ter ciúmes se o nosso amor acabou? Ciúme, nem penses nisso, atrás de ti já não vou. Como posso ter ciúmes se o nosso amor acabou? Como posso ter ciúmes se o nosso amor acabou? Eu sou Carmela da Espanha, cigarrera de Sevilla, y a los guapos de Triana hago andar de coronilla. Pero no es verdad la historia que de mí escribió un francés, al que haría en petitoria si volviese aquí otra vez. Iba a servirme de cama feo y traspasar a los Pirineos. Valiente, Carmen con pata de cola, pero cristiana y decente. No sé quién fue el escamillo, ni tampoco don José, y no manejo el cuchillo, ni el azote de comer. Tengo fuego en la pestaña cuando miro a los galles. Yo soy la Carmen de España, y no la de Merimé. Cantado en el teatro lo mismo que a la Traviata, y le digo a más de cuatro que voy a meter la pata, pues me tiene hasta los pelos que ande suelta por ahí una Carmen de camelo que no se parece a mí. De los pinrales a la peineta yo le tocaba la pandereta. Manola, Carmen de España, valiente, Carmen con bote de cola, pero cristiana y decente. No sé quién fue el escamillo, ni tampoco don José, y no manejo el cuchillo, ni el azote de comer. Tengo fuego en la pestaña cuando miro a los gachés. Yo soy la Carmen de España, y no la de Merimé, y